Fique bem, fique connosco, 96.2 da FM. Fique aqui à escuta da Rádio Arconcel. Muito bom dia a todos, para quem está aí por casa, para quem está a trabalhar, um ótimo dia de trabalho também. E para quem vai pela estrada, uma ótima viagem a todos. Hoje vamos começar o programa com o Rui Veloso, logo a seguir vem os Santos Pescadores com Horas de Prazer. Também amo, tenho aqui umas horas de prazer que estar aqui convosco, e são 3 horas todas as quintas-feiras. É por isso que estou sempre aqui para vos oferecer estas melhor da música portuguesa. Então vamos lá ficar com o Rui Veloso e logo a seguir os Santos e Pecadores com Horas de Prazer. Muito bom dia a todos, boa quinta-feira e até já. peito contra o meu. São horas de prazer que não nos escondem nada. Oh. Vejo agora o brilho dos teus olhos e consigo entender. E 14 minutos e acabamos de ouvir os Santos Pecadores com Horas de Prazer. E agora vamos ficar aqui, com uma dedicatória um pouco especial. E c'est là, c'est pour Nicole qui est toujours à l'écoute de la radio Arc-en-Ciel. Nicole, et non ça, de toute façon, il y a bien d'autres qui écoutent, je pense bien. Mais Nicole, c'est quelqu'un qui était encore présente samedi à la fête pour aider à réaliser cette grande fête qu'on a fait samedi dernier avec Marie Lisboa, et que c'était une superbe soirée qu'on a passée ensemble. Et, donc je vais dédicacer une petite chanson à Nicole, qui est toujours présente, et les autres aussi, et pour tous les bénévoles qu'ils ont été présents, qu'ils ont aidé à préparer la salle d'émotion pour la soirée des 34 ans de Radio Arc-en-Ciel. Donc pour elle, je vais lui offrir un petit fado, pour Nicole et puis tous ceux qu'ils ont aidés, qu'ils ont été présents. C'était formidable. Donc on va écouter Marie Rodrigues con un fado pour Nicole et puis tous les bénévoles da Rádio Arc-en-Ciel. Muito bom dia a todos. Sors de l'heure, viendra bientôt emporter le vent dans le matin blanc où renaît le jour de ces amants-là aux yeux bien trop grands. Mais lorsqu'une larme est cachée dedans, ça fait un fado, un fado, un fado. Mais lorsqu'une larme est cachée dedans, ça fait un fado. Un fado, cantou Amalia Rodrigues. Un fado en français, parce que Amalia Rodrigues, il chantait aussi en français. Il a des très belles chansons en français. Donc ça, celle-là, c'est pour Nicole, qui a l'écoute, comme d'habitude, et puis pour tous ceux qu'ils ont aidés, tous les bénévoles de, qu'ils ont aidés à monter cette salle de Montition pour la soirée qu'on a fait samedi dernier avec Marie-Elle Jouot, que c'était une très très bonne soirée, donc qu'elle a passé, qu'elle a fait un très bon spectacle, qui a passé pas mal de temps avec tous ceux qui sont venus à la fête, qu'ils ont fait des photos ensemble, qu'ils ont chanté ensemble, une très bonne soirée à tous. Et c'était vraiment quelque chose de bien. J'espère qu'on continuera la prochaine fois, l'année prochaine, ça sera pareil, ou peut-être mieux encore. Voilà. Donc, merci d'être venu aussi à tous ceux qui sont venus. Et parce que c'était, comme j'ai dit, une très bonne soirée qu'on a passée ensemble. Voilà, maintenant on va continuer. On va continuer après ce soufado, on va continuer avec Gilmour Verdade e as cartas de amor, claro. E depois vem o António Versões com o povo clavas no rio, com uma canção, um fado feito em canção, traduzido em canção, pelo António Versões, que era um grande admirador da Amália Rodrigues. Muito bom dia a todos, boa quinta-feira e até já. Vou-te escrever uma carta a falar de amor. Não no Facebook, por não ter valor. Vou-te escrever uma carta a falar de mim. Não quero internet, eu não sou assim. O telemóvel não chora, nem beija a tua mão. Eu não quero saber se estás bem. Dizem quem eu sou. Cartas que são cartas de amor. Cartas escritas pela minha mão, com muita paixão do meu coração. Vou-te escrever uma carta a falar de amor. Não quero internet, eu não sou assim. Estás bem ou não? Quando estou a teu lado, eu não sei de mim. Quando estou a teu lado, baby, sou assim. Quando estou a teu lado, eu não sei de mim. Quando estou a teu lado, baby, sou assim. Cartas, cartas que te dizem quem eu sou. São cartas de amor. Cartas escritas pela minha mão, com muita paixão do meu coração. Vou te dar o que eu sou. Vou te dar, vou te dar.

depressa e parte à descoberta, porque a noite aparece, nem há sombras no chão, e é tão grande o segredo. Não faz mal, vai sem medo. Não há preto nem branco, nem há ninguém por perto que te possa guiar. Grande num futuro distante em que possas mudar, teu amor encontrar num caminho incerto. Não faz mal, vai sem medo. Não há preto nem branco, nem há ninguém por perto. Só quem vais encontrar. Não faz mal, vai sem medo. Não há preto nem branco, nem há ninguém por perto. Só quem vais encontrar. Não faz mal, vai sem medo. E 44 minutos depois do Resistência, vamos ficar com o Matias Damásio, Saudades de Nós Dois. Só liguei para dizer que está tudo bem, baby. Às vezes ainda dói, mas eu prometo vai passar. Se por acaso eu chorar nessa conversa, não liga, são saudades de nós dois. Contigo também esteja tudo bem, que estejas a ser feliz com esse outro alguém. É que hoje bateu uma saudade que eu resolvi ligar, espero não estar a incomodar. Está tudo bem, está tudo certo, amor, pois a vida é mesmo assim. Sinto pela tua voz que estás feliz, que pelo menos você conseguiu o que você quis. Yeah. E ouço choros de crianças e me fazem lembrar os filhos que eu queria ter contigo. Eu ainda sinto muitas saudades, saudades. À noite eu choro de verdade. À noite eu choro de verdade. Eu choro. Ai, como dói. do amor. Pois a vida é mesmo assim. E sinto pela tua voz que estás feliz, que pelo menos você conseguiu o que você quis. E hoje os choros de crianças e me fazem lembrar os filhos que eu queria ter contigo. Eu ainda sinto muitas saudades, saudades. À noite eu choro de verdade, verdade. Eu ainda sinto muitas saudades. À noite eu choro de verdade, eu choro. Eu ainda sinto muitas saudades, saudades. À noite eu choro. Esta bonita canção, vamos ficar aqui com o Ana Moura e o Desfado, aqui um pouco remixado, e são quase 9 horas e 50 minutos, portanto vamos depois ter uma página publicitária também. Muito bom dia a todos.

nessa estrada, amigo, vem. Não percas tempo, que o vento é meu amigo também. Em todas as fronteiras, seja bem-vindo quem vier por bem. Seja bem-vindo quem vier por bem. Aqueles que ficaram em toda a parte, todo mundo tem. Em toda a parte, todo mundo tem. Mas outro amigo também cantou Luís Marinho para o Senhor Braga. E agora vamos ficar com o Belito Campos, Fala-me de Ti, e depois vamos ter logo a seguir a Yola Smed com Volta Amor, e logo assim também a April Avey com Ei de Frida. Então vamos lá ouvir estas vozes, estas três vozes, para terminar. Depois temos a April Avey, uma jovem voz da nossa música, que, como ainda há muitas agora, ultimamente. Então vamos lá ouvir. Se tu tens alguém, se tens um amor, fala-me de ti. paixão. É tão bom falar de ti, amor. De ti, amor. Tanto tempo sem sentir o bater do coração. Sem te ter ao pé de mim, amor. O que eu queria voltar pra ti. O que eu queria ter-te aqui. Compromisso, eu te preciso ficar comigo. didn't look right. But Frida Kahlo didn't follow you. I don't care, I don't care, I don't care. I'm dancing and whipping my hair. Don't you on my body, babe, I'm feeling naughty. I don't want no drama, never how I wanna. Ella es rebelde y fría, me dice que Frida la party es mía. Yo la toco y que siga, diga lo que diga, la party es mía. Ella piensa que Cari intenta ir al party, no es Juana ni Mari, no entiende que Mardi Gras, no entiende de Mani, va, se tira de chuli. Ella va, ella va, ella va, se mueve sin miedo de nada. La party está formada, ella baila como si nada. De hoy sin mañana, se toma un trago de amor. I'm living like Frida. I'm living like Frida. I'm living like Frida. I'm living how I want it, and I'm always gonna live it like Frida. Yo hago lo que quiero. La party está formada, ella baila como si nada. Vívelo y sin mañana, se toma un trago de amar. Nice Frida cantou April Ivy, uma jovem portuguesa que canta tudo em inglês e, segundo consta, é namorada do jogador do Benfica, o Rubem Dias. É assim, esta jovem portuguesa que canta tudo em inglês. E agora vamos continuar com duas dedicatórias aqui, uma para o Sr. Joaquim e para a sua esposa, que estão sempre à escuta todos os dias. Então, muito bom dia para ele também, para o Sr. Joaquim e para a sua esposa. E hoje vai para o Sr. Joaquim, vai ser um tanto calvário, valeu a pena. E para o Sr. Luís Gonçalves também e sua esposa, ali para os lados de Leão Vale, vão ser a Amália Rodrigues, quando se gosta de alguém. Pois é, a gente quando gosta de alguém é sempre assim. Temos sempre aqui para vos oferecer estas músicas, como eu estou aqui todas as manhãs, quinta-feira, que é um prazer estar aqui para vós, oferecer-vos estas músicas, todos estes fatos. Então vamos lá ouvir esta bonita canção do António Calvário, para o Sr. Joaquim e a Amália Rodrigues, logo a seguir, para o Sr. Luís Gonçalves e a Sra. Esposa, a Sra. Esperança, que moram ali para os lados da Ion Vale. Muito bom dia a eles, muito bom dia a todos vós que estamos aí desse lado à escuta da Rádio Concerto. Um prazer meu é estar aqui para vos oferecer estas vozes todas as manhãs de quinta-feira. Muito bom dia mais uma vez e boa quinta-feira. Voz serena, perguntaram-me ao ouvido: valeu a pena vir ao mundo ter nascido? Com lealdade vou responder, mas primeiro consultei meu travesseiro sobre a verdade. Também valeu a pena ter vivido o que vivi, valeu a pena ter sofrido o que sofri, valeu. beijar quem beijei. Valeu a pena, valeu a pena ter passado o que passei. Valeu a pena ter chorado o que chorei. Valeu a pena conhecer quem conheci, ter sentido o que senti. Valeu a pena, valeu a pena ter sonhado o que sonhei, ter cantado o que cantei. Valeu a pena, valeu a pena ter vivido o que vivi. Valeu a pena ter sofrido o que sofri. Valeu a pena ter amado quem amei, ter beijado quem beijei. Valeu a pena. Valeu a pena, valeu a pena ter amado quem amei, ter beijado quem beijei. Quando se gosta de alguém, cantou Maria Rodrigues para o Sr. Luís Gonçalves e sua esposa, mais atrás foi para o Sr. Joaquim, o António Carvalho também, com o tema Valeu a Pena. Valeu a Pena foi a canção do António Carvalho para o Sr. Joaquim e para a sua esposa também. São 10 horas e 27 minutos e agora vamos ficar aqui com mais música. Vamos ficar com o Paulo Gonçalves, já a seguir com As Noites das Sete Colinas. Depois vem a Raquel Tavares e os Diabo na Cruz também. Então vamos lá ouvir estas três canções de seguida e depois eu volto já a seguir. Então, muito bom dia, boa quinta-feira a todos e a todos à escuta da Rádio Concelho. E

Moças que iam cantar os Diabo na Cruz, e agora vamos ficar com Rui Veloso e Sei de uma Camponesa, e logo a seguir vamos ter os fados para todos aqueles que gostam de fado e não são. Muito bom dia. Sem campo, sem quintal, que canta debruçada ao sol da Sierra, trigo da cara, sua tão debulhada. Sei de uma camponesa, dança a noite na era, fumada de avenca e feno, enfeitada de tomilho, canta com a expressão, quem vai ter um filho mesmo pelo coração. Esta cidade nunca se senta à minha mesa, nunca me leva à sua herdade para ouvir um trocadilho, a tornar realidade um sonho que eu prefiro. São 10 horas e 41 minutos e agora vamos passar então aos fados, para que todos aqueles que gostam de fado, e não só para a senhora Fernanda Campos, para o senhor Flávio, para a sua esposa, o senhor Delfim, para o Augusto Silva também, um abraço para ele, para o Augusto Silva, como disse, o Paulo Alentejano também, para o Paulo Jorge Costa, um abraço também para ele, muito bom dia, e para todos aqueles que gostam de fado e não só, então... vamos ficar hoje aqui com a Ana Moura e com o Camané, dois grandes fados que têm por título A Fadista e um fado, mais um fado no fado, assim é que se chama este bonito fado do Camané. Então, para vós todos que estão à escuta e todos que estão então aí desse lado, que gostam de fado e não só também, para todos os ouvintes da Rádio Arconciel, vamos então ficar com estes dois bonitos fatos de Ana Moura e o Camané. Pecado. entra no café cantante, seguida em tom provocante pelos que querem comprá-la. Da sala, ela começa a cantar e os que a queriam comprar sentam-se à mesa a olhá-la. Canto antigo e tão profundo, vindo do fim do mundo, é prece, pranto ou pregão. E todos os que a ouviam, à luz das velas pareciam devotos na oração. Traçado cantando para aquela mesa, ela dá-lhes a certeza de já lhes ser perdoado. Eu sei que esperas por mim, como sempre, como dantes, nos braços da madrugada. Eu sei que em nós não há fim, somos eternos amantes que não amaram mais nada. Eu sei que me querem bem, eu sei que há outros amores para bordar no meu peito, mas eu não vejo ninguém, porque não quero mais dores, nem mais batom no meu. Nem beijos que não são teus, nem perfumes duvidosos, nem carícias perturbantes, e nem infernos, nem céus, nem sol nos dias chuvosos, porque ainda somos amantes. Mas Deus quer mais sofrimento quer mais rugas no meu rosto e o meu corpo mais quebrado. Requintado tormento, mais velhice, mais desgosto e mais um fado no fado. Mais um fado no fado cantou Camané. Mais atrás foi a fadista com a voz de Ana Moura. São 9 horas e 49 minutos. E agora vamos continuar mais com mais canções e depois, a partir de das 11, vamos ter vou aqui recordar a pessoa que nasceu no dia do programa, no dia 14 de novembro. E hoje estamos já 14 de novembro de 2019 e vou-vos aqui recordar uma pessoa, duas pessoas até, que nasceram no dia 14 de novembro. Então vamos lá ouvir agora os Expansão Sul, assim aqui é, Expansão Sul. E logo a seguir vem os Chutes também com o Perfeito Vazio. Os Chutes que estão sábado que vem em Poti, para quem gosta dos Chutes de pontapés e que queira estar presente nesse concerto que estão a fazer uma turnê dos 40 anos de carreira. Então estarão presentes em sábado que vem em Poitiers, no campus da Universidade de Poitiers. Então, para todos os fãs que quiserem assistir ao concerto, é só ir até lá. Então vamos lá continuar. Então vamos então ficar com o Expansão Sul. Tem calma contigo. Mais depressa, mata o vício, que é propício de ter. Tá com isso, fosse isso, beber. Larga a peça, compromisso, é preciso crer. Calma aí, ei, é contigo, viu que isso é. Calma contigo, tem. Tem calma contigo, ou vai ser um perigo. Calma contigo, tem. Calma contigo, não vais ter ninguém. Calma contigo, tem. Tem calma contigo ou vai ser um perigo. Tem calma contigo, tem calma contigo, não vais ter ninguém. Hoje é sexta-feira, vais que dá-te para sair. Vamos a noite inteira em destaque só para ti. Vai dar certo, é só sexo, ficas bem aí. Não te iludas, não confundas, acabou. Tem calma contigo ou vai ser um perigo. Tem calma contigo, não vais ter ninguém. Tem calma contigo ou vai ser um perigo. Tem calma contigo, não vais ter ninguém. Relax.

mais frio. Às vezes eu fico imóvel, pairando no vazio. Feito vazio. Às vezes lá faz mais frio. O teu peito vazio. Perfeito vazio, cantar os chutes e pontapés. Falta um minuto para as 10 e então vamos agora começar então a aqui recordar a pessoa que nasceu no dia do programa e que foi o príncipe Carlos Filipe Arthur Jorge Windsor, que nasceu em Londres a 14 de novembro de 1948, príncipe Carlos ou Prince Charles, como queiram, e que é o filho mais velho e herdeiro da Rainha Isabel II do Reino Unido e também o seu marido, o Príncipe Filipe, Duque de Edimburgo. Carlos é o herdeiro aparente que há mais tempo ocupa esta posição na história britânica e é a segunda pessoa mais velha a ser o primeiro na linha de sucessão, depois da Sofia de Hanovra. Carlos conseguiu um bacharelado em artes no Colégio da Universidade de Cambridge e serviu também a Marinha Real Britânica entre 1971 e 76. Casou-se em 1981 com a Diana Spencer, com quem teve dois filhos, Guilherme em 1982 e Harry em 1984. O casal separou-se em 1992 e divorciou em 1966 após vários escândalos dos casos extraconjugais. Casou-se também novamente em 2005 com a Camilla Parker. A vida amorosa do Príncipe de Gales foi sempre um objeto de especulação e ele foi relacionado a numerosas mulheres, incluindo a Georgina Rossell, a filha do embaixador do Reino Unido em Espanha, e também a Davina Sheffield, Fiona Watson, Lady Sarah Spencer e a Lady Tryon, esposa do terceiro barão de Tryon, e também a divorciada Jeanne Wild, entre outras. Ainda assim, nenhuma delas podia ser considerada possível esposa. Como o príncipe herdeiro do trono, o príncipe de Gales tinha que escolher outra mulher com um passado impecável e, de preferência, uma protestante ainda virgem. A 29 de julho de 1981, o príncipe de Gales e a Lady Diana casaram-se na Catedral de São Paulo, frente a 3.500 convidados e 750 milhões de pessoas no resto do mundo pela televisão. Todos os chefes de Estado da Europa participaram no casamento, a não ser o rei de Espanha, Juan Carlos, que não esteve presente. Diana morreu num acidente de carro em 1997 em Paris. E como Diana não era mais um membro da família real, a responsabilidade do funeral coube aos seus parentes, os chamados Spencers. O príncipe de Gales veio a Paris para acompanhar o translado do cadáver da sua ex-esposa e insistiu que fosse dado a esta um funeral real formal. Uma nova categoria de funeral formal foi então criado especialmente para ela. A relação do príncipe de Gales com a Camilla Parker tornou-se publicamente conhecido. O panorama do seu casamento com a Camilla, com quem ele havia tido um relacionamento enquanto ambos eram casados, foi mal visto por alguns. Ambos eram divorciados mas como o seu ex-marido ainda estava vivo, o seu segundo casamento ficaria mais problemático e controverso. As opiniões, tanto públicas quanto da Igreja, mudaram de forma que o segundo casamento fosse aceitável. A relação tornou-se mais clara um com o outro depois de uma revista americana relatar uma ligação onde Carlos dizia que gostaria de ser observante da Camila. E a 10 de fevereiro de 2005 foi anunciado que o Príncipe dos Gales e a Camila iriam se casar a 8 de abril deste ano, daquele ano também. Mas a 4 de abril foi... A 4 de abril foi anunciado que o casamento seria adiado em um dia para 9 de abril devido ao funeral do Papa João Paulo II, para o qual o Príncipe de Gales foi convidado. Com 70 anos completos, 14 de novembro de 2018, o Príncipe de Gales segue como o mais velho Príncipe de Gales, o Carlos, que segue como mais Príncipe de Gales, com um título concedido a herdeiros direto do trono que a família real já teve. E então o Príncipe de Gales faz hoje exatamente 71 anos, porque nasceu a 14 de novembro de 1948. E para terminar, vou-vos aqui falar mais de uma pessoa que nasceu também a 14 de novembro, que foi o senhor Dominique Marie François René Galzot de Villepin, mais conhecido por Dominique de Villepin, que nasceu em Rabat, no Marrocos, a 14 de novembro de 1953, e que é um diplomata político francês. Foi primeiro-ministro da França e ocupou esse cargo entre 13 de março de 2005 e até 15 de maio de 2007, e era um diplomata de carreira. Villepin subiu na hierarquia da direita francesa como um delfim de Jacques Chirac, e foi conhecido a nível internacional por se opor como ministro dos Negócios Estrangeiros francês à invasão do Iraque em 2003. Pronto, Monsieur Dominique Delpin, Dominique Marie François René Galazot de Villepin, um grande nome que este senhor tem, que nasceu a 14 de novembro de 1953. Eu também conheço uma pessoa que nasceu em 53, mas tem um nome mais pequenino. Este senhor tem um nome muito grande. Não, estou a brincar. E pronto, assim foi mais esta recordação do dia. Para a semana haverá mais. E então agora vamos continuar com a música. E vamos continuar aqui com os Santos Pecadores e com a Tela. Então, muito bom dia a todos. Passam 6 minutos das 11. E vamos lá então continuar com muita música até o meio-dia. E muitas vozes. Muito bom dia e boa quinta-feira a todos. De todas as cores, quero pintar.

faço companhia. Quando chega a noite tô cansado, faço putaria. Nos fins de semana viajo, vou dar o meu show. No show me aplaudem, mas em casa dá uma vida louca. Porque ela tá triste comigo, diz que eu sou pensado. Diz Anselmo, leva-me contigo. Mas hoje, baby, eu preparei um bom plano. Hoje, baby, vou consertar os meus danos. Hoje, baby, vou te levar a sair, a passear, a curtir, a viver. Ficar bem gostoso. Ela não se desgrudar de mim. E o próximo final de semana, baby, vamos para a Ilha do Sul. Vamos curtir. E quando tivermos a dançar, pôr a mão no meu pescoço. Sabes que é assim que eu gosto. Pôr a mão na tua cintura. Vamos ser que sou teu dono. Tá bom. Tá bom, Tarrachar, cantou Anselmo Ralph, e agora vem já aí o Rui Bandeira e a Ana Malhoa e também o Jean Gaef com uma canção do Zé Afonso, Era de Noite e Levaram-no, mas para já São Gestos com o Paulo Conso. Muito bom dia. A lua vestiu-se de gala. A rua encheu-se de calma. Para seguir os teus passos, sempre tão leves, delicados. Oh, oh. Um mundo para ver. Tens esse poder. São gestos tão lestos, tão ágeis assim, que calam o resto de mim. Será que preciso que tu também sentes? As coisas que eu sinto desalmadamente. Só falta um gesto preciso assim, que fale em nome do sim. São gestos tão lestos, tão ágeis assim, que calam o resto de mim. O som dos teus passos ecoa no ar. Não vou jamais perder-me de ti. Nem dead. Nascer-me daqui, são gestos tão destos, tão ágeis assim, que me calam o resto de mim. Só falta um gesto preciso assim, que me fale em nome de si. São gestos tão destes, tão ágeis assim, que cala o resto de mim. Só falta um gesto preciso assim. Era de noite e levaram, era de noite e levaram. Quem nesta cama dormia nela, dormia nela, dormia. Sua boca amordaçaram, sua boca amordaçaram. Com panos de seda fria, de seda fria, de seda fria. Era de noite e roubaram, era de noite e roubaram. O que nesta casa havia, na casa havia, na casa havia. Corpos negros ficaram, só corpos negros ficaram. Dentro da casa vazia, casa vazia, casa vazia. Rosa branca, rosa fria, rosa branca, rosa fria. Na boca da madrugada, da madrugada, da madrugada. Hei de plantar-te um dia, hei de plantar-te um dia. Sobre o meu peito queimada na madrugada, na madrugada. Junto a mim, quero ver tua cara, falar de ti e de mim. Às vezes parece que tratas de correr ao afastar-te de mim. Não sabes fingir. Olha-me e não me evites mais. Que tanta vergonha. Eu tenho a razão e nas noites não me sentes, que sem alma te entregas. Eu que te amei com ilusão, que te dei meu coração, não mereço que pretendas esquecer-me.

pena, mas não vou ficar. Já não és o amor da minha vida, porque agora outro em teu lugar. Coração esquecido, porque choras? Se me provocaste tanta dor, já não és o amor da minha vida. Eu estou de partida, porque agora tenho um novo amor. Eu estou de partida, porque agora tenho um novo amor. Coração perdido. Assim cantou Coração Esquecido, assim aqui é, de Rui Bandeira. E agora temos o GNR que vem já aí a seguir. E também a Rua da Saudade, com as vozes de Susana Félix e Viviane. E o Paulo de Carvalho com a Flor Sem Tempo, uma canção de 1971. E depois o Pedro Abinhosa também com o tema Se Houver um Anjo da Guarda. Muito bom dia, boa quinta-feira. Fria, como um sírio cintilante, sentada, imóvel, fumando em frente ao altar. Silhueta, um esboço, a esfinge de um anjo fumegante. Suponho que o nome

E pronto, amigos ouvintes, por hoje é tudo. Acabamos com Tony Carreira, o mesmo de sempre. E eu voltarei para a semana com mais música, mais vozes, mais fados, tudo cá de bom da música portuguesa, como é sempre assim, todas as manhãs de quinta-feira. Quero-vos agradecer a todos por estarem aí desse lado sempre na nossa escuta, que é por isso que estamos aqui para vós, para vos oferecer estas músicas. E também vos agradecer de terem vindo à festa no sábado passado. Foi uma grande festa e muito obrigado por estarem todos presentes, porque é com vós que a gente continua a estar aqui, senão não se pode fazer nada, não é? Então tem que ser com uma harmonia em todos, entre nós, para fazermos estas festas e para termos aqui a rádio sempre para vos oferecer estas músicas. Eu vou-vos deixar com a RDP Internacional, com as notícias de Portugal e do mundo, e depois eu voltarei para a semana com mais músicas e mais vozes e tudo cá de bom. Até lá, um grande abraço a todos, sejam felizes e até para a semana. Horas da manhã em Portugal continental e na Madeira, 10 horas da manhã nos Açores.